Recife. Ah, Menoseira, cê tá pesado, hein, tio? Loucura da quebrada, trocando os dias por horas da madrugada. Sou um perfume que exala na mulherada. Uma fragrância importada, uma fragrância importada. Eu não sei o que acontece, na noite eu fico pã. E as naves partem pesadas e desembarcar de manhã. Ó, nós aqui, na beira rebaixada, invadindo qualquer balada. Resgatando uma dama, escante não nos dava nada. É que madame viaja no estilo do papai. Toda cueca dourada, modelo da Calvin Klein. É que as melhores viajam no amorzinho do papai. Quer conhecer minha cama, vou te levar pra Dubai. Chora, boy. Mina quer colar com nós, chora boy, se na vela sabe que é nós, chora boy, hoje ela quer sentir o clima, o louco vagabundo vai viver de adrenalina, chora boy, as mina quer colar com nós, chora boy, se na vela sabe que é nós, chora boy, hoje ela quer sentir o clima, o louco vagabundo vai viver de adrenalina, colar com o boyzão e vai viver de adrenalina. Baixada, no asfalto pesado, dando bala na agulha. É o bicho. E eu sou mais um boy, loucura da quebrada. Trocando os dias por horas da madrugada. Sou um perfume que exala na mulherada. Uma fragrância importada, uma fragrância importada. Eu não sei o que acontece, na noite eu fico pã. E as naves partem pesadas e desembarcar de manhã. Ó, nós aqui, na beira rebaixada, invadindo qualquer balada. Resgatando uma dama, escante não nos dava nada.